O Núcleo de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas apresenta o programa Carta no Ar. Esta é uma parceria com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira e a Rádio Web Maluco Beleza. Ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza, este é o programa Carta no Ar. Eu sou Fernanda Borges e hoje estou aqui com vocês para a gente ter um papo bem mineiro com a nossa convidada, para a gente falar do SUS Campinas, falar de saúde pública. E a nossa convidada é Cibele Ribeiro Campos Martins. Ela é coordenadora do Espaço de Convivência Portal das Artes. A gente vai conhecer melhor e conversar sobre o trabalho realizado pelo Espaço de Convivência Portal das Artes. Olá, Cibele, seja bem-vinda em nosso programa. Obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer muito a Fernanda Borges por me convidar para a gente conversar um pouco sobre o que é convivência e a Rádio Maluco Beleza também por ceder esse espaço para a gente poder conversar sobre o que é convivência a partir do projeto, a partir do Espaço de Convivência Portal das Artes. Ótimo, Cibele. Então, para começar, explica para a gente o que é esse Espaço de Convivência Portal das Artes. O Espaço de Convivência Portal das Artes é um dispositivo da saúde mental e ele veio para no sentido de podermos, dentro de um espaço, de um território do Distrito Sul Campinas, nós podermos compor com outros centros de saúde, CAPS, comunidade, enfim, no sentido assim de abrir para a comunidade mais os espaços do SUS Campinas, encontros de saúde, lazer, música, enfim, né? Abrir possibilidades e alternativas para a população. Então, quando você fala dispositivo da saúde mental, na verdade, vocês estão oferecendo alguma coisa para aquela comunidade e abrem também para outras pessoas que não moram ali ao entorno? Como é que é, Cibele? A gente poderia dizer que não é só da saúde mental. A gente diz que é da saúde mental porque nós estamos alocados a partir da reforma psiquiátrica, né? Certo. Da antimanicomial e da luta antimanicomial. Mas eu acho que a gente poderia dizer que é um dispositivo mais além da saúde mental, né? Quando a gente também tem práticas integrativas e no sentido de poder dar para essa população mental, né? A gente pode pensar na saúde mental como a saúde de todos, né? A saúde que nós queremos para todos, né? No sentido que todos sofrem. Sim. De algo, né? E aí, pensando nisso, assim, pensando nessa questão, que abre-se um espaço de convivência, onde a comunidade em geral, os usuários, SUS, eles têm a possibilidade de conviver, de ter trocas e de ter convivência no sentido mais amplo que a gente possa imaginar. Ou seja, a convivência com profissionais e com outras pessoas da comunidade. Então, ali ela vai encontrar grupos, ela vai participar de grupos. É isso? Então, a gente não pode dizer assim, ela vai participar de oficinas. Vamos colocar nessas possibilidades, porque de grupo a gente fica quase pensando assim em grupos dos centros de saúde, né? A gente fala em saúde mental, a gente fica pensando que está em torno disso. Mas quando a gente diz oficinas, né, a gente abre um leque maior, né? Então, ali, por exemplo, Fernanda, nós estamos não só com profissionais, mas também nós estamos com pessoas da própria comunidade que tem um talento e que ali mostra o seu talento para essa comunidade. Que legal. São voluntários, então? Sim, a gente chamaria de voluntário, sim. Esses são os voluntários da própria comunidade que têm alguns talentos, né? E que esses talentos eles aproveitam para mostrar e eles aproveitam também para poder participar de outras atividades, outras oficinas dentro do espaço. Então, pensando bem, a gente tem voluntários que estão conosco desde a fundação, né, em 2004, desse espaço. Puxa, que legal, Cibele, desde 2004. Assim. Sim, sim, né? Bacana, já faz parte da equipe, já é da... eu penso assim que os voluntários são muito bem recebidos, porque a gente tem de pensar que na hora que eles estão lá, eles estão doando uma hora deles, né? Sim. Então é aquele cuidado que a gente tem com os usuários que chegam lá e com eles também, né? Porque na medida que eles estão apresentando um dom diversificado, alguma coisa, também a gente quer que eles aproveitem do espaço em outras oficinas. É uma, né, troca, né? É uma troca. E troca de saberes ali também, né? Que legal. Porque ali, chegando ali, eles também vão trocar, né? A gente pode pensar até na Maria Canossa, que é uma oficineira que ela tem uma habilidade de costura. Então, na medida que ela está lá, ela também faz troca com aquelas senhoras, até com senhores que já foram lá também para poder aprender e a trocar conhecimento com ela. Então, ela também aprende. Ela diz muito para mim, eu também aprendo muito, né? Porque a gente não sabe de tudo. A gente sabe parte das coisas das quais a gente faz. E aí, nisso, troca-se. Ótimo. E por isso o nome também, espaço de convivência, porque aí também vai conhecer outras pessoas, vai trocar saberes, vai conviver com outras pessoas isso. Também. Isso é importante, né, Cibele? E lembrando bem que quando a gente diz que as pessoas estão na convivência, isso não quer dizer que elas estão harmoniosamente na convivência. Uhum. A gente tem de lembrar que a convivência traz tensões e a gente trabalha, por isso que somos profissionais, né, trabalhando num espaço de convivência, onde ali nós também trabalhamos com as tensões que acontecem, mas de um outro modo, de um modo de cuidado, né, de uma rede de cuidados. Né? Certo. Ok, ótimo. E conta pra gente, Cibele, quais são essas oficinas que vocês oferecem nesse espaço? Bom, pensando bem, todos os meses a gente tem uma variedade de oficinas, né? Algumas oficinas, elas são oficinas permanentes. E outras oficinas, a gente vai criando conforme a demanda da própria população, né? Então, nós temos as oficinas de música, de vivência musical, de violão, de cavaquinho. Temos a oficina de costura, dança de salão, eu poderia dizer de artesanato, poderíamos dizer que essas são as que são as permanentes. Certo. Né? E também nós temos também com um apoio do CAPES AD, o Francisco, ele é monitor, mas ele é um artista plástico, a gente reconhece essa questão dele, né, de um artista plástico, e que está lá também numa ponte entre o CAPES AD e a gente. Na verdade, a gente trabalha com argila, né, e isso tem propiciado as crianças entrarem dentro do espaço. Que bacana. Só para alguns ouvintes que não sabem, o que é CAPES AD, Cibele? CAPES AD é o CAPES de alcoolismo e outras substâncias, né? Okay. E drogas, né? Ok, legal. E essas oficinas, então, como você falou, de repente a população, a comunidade chega e pede, eu estava com muita vontade de aprender a fazer, vamos supor, embalagens. Uhum. Aí vocês percebem essa demanda, as pessoas vêm buscar esse saber, e aí vocês percebem, e aí vocês organizam, então, a partir da demanda, uma oficina para isso. Sim. É mais ou menos assim que funciona. É mais ou menos assim. Nós temos, assim, algumas pessoas da comunidade, aí nós vamos também procurar esse saber. Legal. Né? Nós vamos procurar esse saber. O que é que eles estão pedindo para gente? A gente vai procurar esse saber ou com pessoas da própria comunidade, ou mesmo fazendo cursos, vendo em outros lugares, onde que tem essa demanda, e a gente apresenta para essa população o que nós conseguimos a partir dessa demanda. Uma demanda também que a gente tem é culinária. Nossa, eu acho que eu precisava dessa, hein? Essa oficina. Todos nós precisamos dessa. E eu acho muito legal, porque isso também incentivou, por exemplo, pessoas dentro mesmo do espaço, profissional do espaço, como o André, a também fazer culinária. E foi muito interessante que as senhorinhas lá da comunidade quiseram, num primeiro momento, ver se ele cozinhava bem. Se ele sabia, né? Então, assim, isso foi legal porque ele, como homem, né? E aí também como oficineiro, como profissional, né? Pôde passar algumas coisas das quais ele estava bem interessado, né? Em poder pão de queijo, que ele faz super bem, e outras coisas também. E isso fez com que elas também dessem opiniões e dessem novas receitas. Enfim, né? A gente começou com essa experiência, assim, que cozinha não era coisa só de mulher, que podia um homem também quebrar um pouco com, esse vamos dizer, tabu. esse tabu, né? Ou então, porque a gente trabalha com cultura, né? Então, a gente, quando nós trabalhamos com cultura, você quebra alguns tabus e inova com outros, né? Legal. E essas vagas para essas oficinas, vocês têm vagas limitadas? Como é que é? Olha, algumas nós temos vagas limitadas, sim, né? Porque a gente parte do pressuposto que não adianta a gente ter, vamos dizer, 50 pessoas numa atividade ou, enfim, isso num 20 pessoas numa atividade, né? Costura, por exemplo, é uma oficineira, né? No máximo 5 pessoas. E a gente, quando tem mais, a gente faz, então, de 15 em 15 dias para poder, justamente, abrir esse espaço mesmo para a comunidade. E é muito legal. E, às vezes, a gente encontra até gente que possa ajudar a gente, assim, tá junto ali, Monitor. Né? Como se fosse um voluntário, né? Um a mais, né? Sim. Que também pudesse dar uma ajuda ali nesse meio tempo. Mas, assim, de violão também não pode ser muita gente, né? Então, a gente limita. Mas já de artesanato, tem outras que a gente deixa mais aberto, assim, a viria, enfim, né? Que a gente sempre vai ter aquelas senhorinhas que sabem, podem dar uma ajuda. Enfim, a gente não fechar demais, assim. Legal. E, bom, faz uma propaganda do portal, onde fica o portal, como é que é para a gente, assim, acessar as informações do Portal das Artes. Então, se eu quiser perguntar alguma coisa para você, para onde que eu ligo? Então, tá. Nossa, quanta coisa você falou aí. Então, vamos aí. Bom, nós estamos no Distrito Sul, né, da cidade de Campinas. Estamos ali entre os Centro de Saúde Paranapanema, que foi a nossa origem, e o Centro de Saúde Orozimbo Maia. Nós estamos entre os dois, esses dois centros de saúde, ali na rua Serra d'Água, 166, Jardim Baronesa, e temos um colégio que é sempre referência nossa, chama Cirexcel. O telefone nosso é 19-3253-6881, e nós temos também o nosso e-mail, né? Artes no portal@yahoo.com.br. Ótimo, Cibele. E eu vou pedir para a gente fazer agora uma pausa. A gente vai escutar uma música indicada pela Cibele. Isso. E que tem uma história, né, Cibele? Sim. Essa música. Essa música foi, assim, de inspiração para nós. Porque, como eu disse, o espaço vem de origem do Centro de Saúde Paranapanema. E é ali que nós começamos a nossa história, né? A história do... Eu comecei a minha história enquanto psicóloga daquele Centro de Saúde, e ali foi, tem a origem também do espaço de convivência. E naquele momento, essa música nos serviu até de inspiração para aquele, para o momento, assim, do Paideia, onde que nós tiramos entre os 20 melhores trabalhos de Campinas, exitosos de Campinas, e essa música era uma música que nos embalava muito. Então, eu gostaria de repartir com todos, né, esse momento nosso de início. Muito bacana. Vamos ouvir e já já a gente volta. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento faz bem ao coração. O mal não. Sento para você chegar, terá que atravessar a fronteira do pensar. E o pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Eu fui para o Japão com a força do pensar. Passei imaginação que faz você viajar. Todo mundo, estou sem lenço e o documento. Meu passaporte é visto em todo lugar. Acorda, meu Brasil, com um lado bom de festa. Detone o pesadelo, pois o bom ainda virá. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer. Com o nosso programa Carta no Ar. Estou aqui com a nossa convidada de hoje, a Cibele. Ela é coordenadora do Espaço de Convivência Portal das Artes. E a gente está conversando, um papo bem mineiro, né, Cibele? A gente está conversando sobre o trabalho realizado no portal. Bom, Cibele, eu queria saber de você o seguinte. Nos dias de hoje, a gente sabe que as pessoas trabalham muito, se dedicam muito, têm filhos, enfim, é aquela correria do dia a dia, as pessoas estão realmente bem cansadas, né? E qual é a importância dessas oficinas que vocês realizam na vida dessas pessoas? Então, nós precisamos de pensar em que território nós temos, né, Fernanda? Porque ali no, entre o Paranapanema e o Orozimbo Maia, nós temos um território com bastante violência, né, um tráfico de drogas, enfim, né? A gente tem um território onde que é SUS dependência, 100% de SUS dependência, e tem, a gente tem uma população de muito de idosos, de crianças, né? Senhoras que já trabalham em casas de família, outras que ficam em casa, enfim. E a gente precisa, então, pensar nessas oficinas para essa nossa população, né? Tentando atingir essa população que nós temos ali em torno, né? E também outras propostas. O que eu penso, né? Nós fomentamos geração de renda. Vamos pegar um por aí. Nós fomentamos, não fazemos geração de renda. Nós fomentamos geração de renda. Ou seja, vocês ensinam, faz a troca do saber, aí a pessoa começa a fazer melhor aquele, um artesanato, uma costura, e pode, né, gerar renda. Ela pode trabalhar com isso no futuro, é isso? Isso, porque aquilo que a princípio seria para uma saída dela de casa, para que ela pudesse trocar, ela aí vê novas possibilidades ali dentro. E de fazer para ela, por exemplo, mesmo de música, né? Quando uma mãe vai com seu filho, levar seu filho lá, a gente também coloca essa mãe junto numa oficina. Ou então ela faz uma outra oficina enquanto ele está fazendo uma outra oficina. Enfim, tem várias possibilidades. E aquilo ali serve para que ela possa conhecer novas possibilidades, novas canções, e possa fazer também com que eles saibam, conheçam as que ela conhece. E assim, hoje nós temos senhoras que compõem. Ai, Fernanda, que delícia! delícia. Então, senhoras que se viram na música, né, aprendendo a violão, e hoje em dia elas compõem. E o André, como é um músico talentosíssimo, o André, conjunto com a própria pessoas das oficinas, ele vai musicalizando essa composição. E assim, e eu já vi todo mundo ali daquela oficina cantando a música daquela senhorinha que fez. Isso faz um bem, né, Sibeli? Isso faz um bem, né? E assim, elas falam, olha, Sibeli, você não... desde o começo da nossa, quando eu era da nossa origem, elas já diziam pra mim, Sibeli, nós precisamos de um lugar onde que a gente possa ter lazer, porque a gente não tem lazer. Então, trazer coisas como yoga, Qigong, Liankun, mesmo o Liankun que é feito nos centros de saúde, e a própria música, isso é dar um outro contorno para essas pessoas que estão dentro da comunidade. E o que nós vemos também é que às vezes vêm pessoas de outros distritos da saúde para essas oficinas, né? A gente abre essa porta e às vezes assim tem pessoas que vêm e falam, olha, fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo. Então, qual a importância, né, disso? É claro, Fernanda, a gente tem condições hoje de ir para uma academia, né, pagar alguma coisa, mas você imagina essas pessoas que estão dentro das suas comunidades e não, que não têm acesso. Que não tem condição. Que não tem condição. E quando a gente abre para que elas tenham condições. Por exemplo, o grupo de dança de salão, hoje em dia eles têm também uma atividade de sair. Olha, que bacana. Para alguns lugares aqui dentro de Campinas, onde se dança. Então, assim, isso também tornou com que eles fizessem outras aquisições, né? A gente também tem um nosso usuário que começou com viola. E então, a gente viu que nas oficinas Rio da Rio tinha lá uma oficina de viola. E a gente indicou para que ele pudesse ir lá. E assim, para nossa surpresa e para a surpresa dele também, porque isso não é dado, né? Que isso vai ser colado, né? Então, ele assim, ele super aprendeu e participou de... É um sucesso. Não, e ele participou de outros lugares, porque a questão não é só ficar lá dentro do centro de convivência, é a gente poder criar para aquela comunidade a necessidade de ver outros espaços. A possibilidade de ver outros e conhecer outros espaços. Isso, né? Dentro da cidade, porque senão uma comunidade fica fechada em si mesma e ela tem recursos dentro dessa cidade e aí ela não sabe. Então ali a gente disponibiliza uma série de notícias, uma série de lugares que onde que vão fazer o quê? Muito bacana. E isso que é legal, quando a gente vê que alguns podem, alguns não todos, alguns podem ir lá e acessar. Muito bacana. E vamos supor que, por exemplo, eu, assim, não lembro de nenhum dom que eu tenha agora para ser oficineira, mas vamos supor que a pessoa que está nos ouvindo, ela tem algum talento específico. Ela pode participar lá do portal, ela oferecendo o talento dela? Sendo uma voluntária? Olha, Fernanda, essa semana, quando a gente teve a comunicação, e claro, você esteve junto conosco, eu pude perceber que você tem um talento enorme para arrumar e para arranjar as roupas e expor as roupas lá, e que ficaram muito mais bonitas do que aquilo que a gente pensava antes. Então, você tem um talento aí sim, né? Vamos aproveitar esse talento para outras coisas. Enfim, mas, claro, as pessoas, elas... É muito interessante, porque muitas vezes as próprias pessoas da comunidade foram lá com o saber dela, né? O saber no sentido assim, olha, eu tenho um talento, olha o que eu faço. E é interessante que às vezes ela vai trocar e aquilo se torna um talento para ela, para dentro daquela... Não precisa necessariamente ser oficineira. Né? Oficineira é porque, assim, assim, aquela pessoa mesmo, por exemplo, tem um saber, né, sobre aquilo. E, por exemplo, Maria ganha dinheiro com as roupas, ela faz as roupas. Com a costura que ela costura. Uhum. Então, aquilo assim, né? Mas ela fala, eu aprendo muito. Com certeza. Então, assim, pensando bem, né, você que acha que você não tem talento, e essa semana eu descobri o seu talento, né, que é de rearranjar aquele espaço. Na hora que vocês rearranjaram aquele espaço, no sentido das pessoas olharem para as roupas e verem que um lenço ficava legal, que uma blusa por cima, por baixo de outra blusa também ficava legal, quer dizer, isso é um talento legal. Isso é um talento que talvez você acha que isso é corriqueiro na sua vida. Não é corriqueiro. Então, olha, vou explicar para os ouvintes, para quem não está entendendo, né? Assim, o Núcleo de Comunicação participou, ficou o início da semana de setembro, no Portal das Artes, fazendo um trabalho. Nós fizemos um brechó lá, junto com vocês do portal, né? E foi muito, muito bacana conhecer o portal de pertinho. E aí você está falando do meu talento e eu vou falar do seu. Porque você tem um talento de mexer comigo que é incrível. Assim, você escuta a pessoa, você tem uma percepção, assim, muito boa da pessoa. E você faz um feedback, você dá uma devolução para a pessoa, assim, que é assim. Eu diria que você tem o poder de desarmar a pessoa, porque você fala exatamente aquilo que você observa. Então, esse é um talento que eu observei seu. Mas, veja bem, né? Essa comunidade do qual eu fui psicóloga dentro do centro de saúde, assim, eu percebi que no contato que eles queriam outra coisa além daquele tratamento, né? E assim, olha, eu estou sozinha, eu estou em casa, eu não faço nada. Então, isso me levou, junto com a Adriana Carreira, que é TO do Centro de Saúde, lá do Paranapanema, Centro de Saúde, a pensar em outras possibilidades para aquela comunidade, uhum. Né? E assim, você falando sobre isso, eu acho que é muito interessante, Fernanda, que quando eu cheguei para coordenar esse espaço de convivência, uma das coisas é poder, isso mesmo, quando a pessoa vai lá, né? Não só eu, mas a equipe toda, acolher. Uhum. Acolher e assim, e poder notar assim, o que seria legal para ela. Porque, na verdade, ela vai precisar de escolher o que tem ali para ela poder fazer. Então, nós, assim, não é ajudando. Nós vamos, assim... Sentindo, né? Até para ela passar de uma oficina para outra, para ela sentir dificuldade de alguma coisa, e a gente falar, não, aquilo ali seria, olha, como que seria interessante, você gosta disso. É uma orientação. Mas assim, né, eu penso assim que o meu lugar enquanto coordenadora, né, é justamente, vamos dizer, possibilitar a minha equipe a poder também olhar para aquele ser humano que está chegando ali, aquele sujeito que está chegando ali e poder abrir possibilidades. Muito bacana. Muito bacana isso. Vamos para mais um intervalo, vamos chamar mais uma música, que foi indicada pela Cibele, e já já a gente volta. Thank you. voltamos com o programa Carta no Ar para falar mais sobre o trabalho realizado no Portal das Artes. Eu estou aqui com a nossa convidada, Cibele, que é coordenadora do Espaço de Convivência Portal das Artes. E a gente estava falando um pouquinho sobre as oficinas, e eu queria saber, Cibele, vocês têm oficina de música. Qual é a importância da musicalidade na vida das pessoas? Ah, se a gente puder pensar que o choro é a primeira música que a gente... escuta? Por mais berrante que seja. E assim, e na relação com a criança, quer dizer, a mãe, ela até canta para a criança antes, né? Então, quer dizer, ali começa, né? Então, tem todas as músicas das quais você, eu, né? E muitas pessoas, assim, que estão nos ouvindo, se lembram da sua infância, da sua relação com outras pessoas, enfim. E quando a gente pensa a importância da música, né? Para as pessoas, a gente vai buscar justamente nesse longínquo da vida da gente. Nas vivências. Nessas vivências, né, daquela música que foi importante, então, e aí eu acho que é muito importante quando o espaço de convivência, ele trabalha com um músico, né, que é o André Ribeiro, que na verdade, na música ele tem um nome, André do Bandolim. A gente traz o André para dentro do espaço, um músico bem, assim, que tem formação, inclusive a formação na Unicamp, ele toca chorinho, tem toda uma habilidade, e quando ele vem justamente com essa habilidade para ganhar e perder. Como assim? É ganhar e perder nesse sentido mais amplo mesmo, porque ele vai ter um encontro com essa comunidade. Uhum. E a gente pensa no encontro dessa comunidade de jovens que trabalham com música e que, na verdade, gostam de funk, gostam de samba, gostam de outros gêneros de música, né? Que também vai fazer parte, então, da vivência desse músico que está lá. E, na verdade, quando ele vem também, ele também vai mostrar para essa população a vivência dele musical. E ali é um encontro. Uma troca, como a gente conversou. É um encontro, né? Um encontro onde que, por exemplo, ele vai dar conta, por exemplo, que aqueles jovens, aqueles rapazes e aqueles adolescentes gostam de música, por exemplo, que ele nunca ouviu muito. Uhum. Né? Então, pela tal vivência que ele tem enquanto músico da Unicamp, né? E ali vai haver uma troca. E eu acho que muito isso tá se dando dentro do... Então, não é a musicalidade em si, né? Mas, assim, é trazer essas experiências, essas novas experiências para as pessoas. E até eu também, que já assim, gosto de música, eu já cantei em coral da universidade. De vez em quando, a gente faz ali um misto, assim, né? Eu sento junto lá e a gente vai cantar junto. Um grupo, né? Eu vejo, eu tô lá sentada e aí vejo uma música que eu reconheço e vou lá e canto junto, quer dizer, isso que eu acho que é legal, né, que me trouxe essa uma lembrança, e eu vou lá e eu sento com eles e canto. Então, quer dizer, a música tem o poder de comunicação, né, e de unir as pessoas em torno de, claro, que a gente tem muitas oficinas que isso acontece, mas uma música a gente para. Sim. Principalmente aquelas que trazem, né, essas recordações. Recordações. Então, quando a gente traz, por exemplo, para as crianças, a gente começa a trabalhar com as crianças, com essas músicas infantis, por exemplo, né, de roda, né, a gente traz de volta isso para aquelas senhorinhas, traz as músicas do tempo delas, e aí isso vai se dar numa troca. E aqueles jovens que estão ali, porque não só as senhorinhas, mas tem os jovens também que estão juntos. Então, todos ali vão poder escutar aquele samba, né, aquele samba lá do tempo, né, que a gente não tinha condição de, né, Pixinguinha, por exemplo, né, e aí a gente vai fazer uma troca mesmo, um chorinho, por exemplo, né, tô pensando nessa questão do chorinho e também do samba, enfim. Muito bacana. Cibele, quando o núcleo de comunicação esteve no portal, Eu até me lembro muito bem que a gente viu várias crianças participando de algumas oficinas. Então, a gente fala das senhorinhas, né? Das pessoas da comunidade, que também são crianças, né? Uhum. É isso. Então, vocês também trazem para o portal crianças que participam de várias oficinas. Sim. E a gente tem esse cuidado, né? De quando as crianças estão dentro do espaço, principalmente nas oficinas, os pais saberem. Né? Então, geralmente, entregamos uma carta mandando para os pais assinarem, né? E assim, com o telefone nosso, a gente quer telefone dos pais para que eles saibam que naquele exato momento ela está lá, que ela está frequentando aquele lugar e assim. E nesse primeiro momento é a forma com que nós achamos que deu certo. Né? Então, às vezes, os pais telefonam para a gente, perguntam, e às vezes também a gente telefona para os pais. Então, assim, é importante que a criança saiba que ele está lá, que não é desapercebido. Claro, que, claro que, ele pode ir lá, mas a gente não pode deixar de pensar que ali é um espaço público, é um espaço da saúde. Uhum. Portanto, a gente está sob isso. Né? Então, isso que é importante, que a gente dê um contorno para aquela criança que fica muito na rua, né? Ela está livre na rua, que quando ela chega naquele espaço, ela sabe que ela está cuidada, que ela está sendo cuidada e que também os pais também sabem que ela está lá, por ser um espaço público. Certo. E conta uma coisa, Cibele, a gente falou aqui dos talentos, das pessoas que são voluntárias, tem muita gente que chega lá e descobre que tem um talento e começa a ganhar realmente dinheiro fazendo ou confeccionando aquilo que aprendeu na oficina? Ah, não sei se muita gente. Eu não posso dizer que são muitas pessoas, porque as pessoas podem aproveitar de uma oficina na sua singularidade. E nessa singularidade que elas possuem, dali pode ter uma ideia de fazer algo para si mesmo. Para a família. Para a família. Ou então se aventurar mesmo, porque quando você faz para o outro, é um passo a mais. Nós já tivemos, claro, com pessoas que aproveitaram de uma oportunidade, de um saber, vamos dizer, de saber bordar. E aquilo ela se encaminhou para outras coisas. Ela achou um outro ganho, que não necessariamente só foi aquilo. Então a gente vê que aquele foi um pontapé inicial daquele sujeito com aquele encontro ali, né? Com um saber. Então ele pôde fazer outras coisas. E não necessariamente, porque não necessariamente a gente se propõe mesmo a ser um lugar de encontros, né? E assim, as pessoas podem se encontrar de várias maneiras. Eu acho que sim. Eu não sei estatisticamente te dizer do quanto as pessoas, tantas pessoas agora, porque ainda mais que não é muito aquilo que nós nos dedicamos, mas que a gente sabe e que isso a gente tem provas que as pessoas já começaram a fazer para elas e para outras. E assim, é interessante porque tem até uma senhora que começou a costurar para ela. Vamos pegar na costura, que eu acho que é até mais fácil, assim, que é uma coisa que bem que pode abrir para outras coisas. E ela começou com malha, fazer malha, blusa de malha. Então, ela ganhou malha e ali ela fazia de uma cor, de outra. E é difícil fazer malha. É mais difícil que o tecido. Isso, mais difícil que o tecido. Então, assim, ela começou até a criar, né? Criar em cima. Então, eu penso que nós estamos satisfeitos. Não, com certeza. Porque, na verdade, o que se propõe é o que a gente já conversou, um espaço de troca, né? Mas, realmente, também pode gerar renda, né? Pode gerar renda. E, assim, é mais do que isso também. Acho que o trabalho nosso vai além desse espaço. Quando a gente vai para outros lugares, né? Onde que a gente vai fazer outras coisas. Porque não é só... a gente faz o portal itinerante, como é que a gente chama, né? A gente vai em outros lugares também funcionar como um ponto onde que a gente circula esse saber vamos dizer, esse saber do que seja convivência, por exemplo, né? Então, a gente tem um saber sobre isso, claro, que a gente sabe que não é criar um espaço onde que todos vão ser iguaizinhos, uhum. Tu vai ter aquela harmonia. A gente sabe do pressuposto disso como equipe, e aí a gente vai produzir, vamos dizer, essa escuta em outros lugares e dizer, olha, aqui é um espaço de convivência. Ótimo. Sibeli, você tem alguma história para você contar para a gente? Alguma experiência que vocês, enquanto equipe, vivenciaram lá no Portal das Artes para trazer aqui para a gente? Olha, eu tenho tantas, assim, engraçado isso, né? Eu acho que eu vou pegar a experiência bem recente, né, com vocês lá da comunicação, né? Para nós, fazer um brechó no portal foi para nós uma novidade. Há muito tempo a gente fazia, vamos dizer, oficinas que visavam angariar algum ganho para nós, né? Recentemente a gente resolveu não fazer isso. Por quê? Nós resolvemos não fazer isso porque a gente pensa primeiro que isso... a gente está numa equipe muito pequena, muito reduzida, uhum. Né? Já temos um trabalho para dentro do centro de convivência, do espaço de convivência, que é bem grande, assim, né? E com uma equipe bem reduzida, a gente ia precisar de outras pessoas que nos auxiliassem a fazer isso. Uhum. E quando vocês, né, a gente fez o bate-papo, vamos fazer esse brechó, a gente não sabia o tamanho desse brechó. Né? E ali foi para nós foi uma novidade, tanto é que algumas oficinas foram feitas, vocês viram, né, que algumas oficinas nós fizemos para dentro do espaço, num dos cômodos do espaço, porque aquele espaço estava todo tomado por aquela novidade, né, das pessoas irem. A comunidade veio e a comunidade, ela acionou bastante, porque teve o centro de saúde, o Orozimbo Maia, o Paranapanema, junto conosco também. Imagine que isso, esses dois centros de saúde, em prol de alguma coisa que valesse a pena mesmo, que era justamente um brechó com a comunicação, isso foi muito legal. Então, assim, e a gente teve uma resposta dessa população legal. E, assim, isso para nós foi novidade. Né? Há muito tempo, no nosso início que nós fizemos, depois nós tínhamos a nossa caixinha, e depois a gente entendia que isso era uma questão mais pública, a gente ter esse dinheiro que pudesse nos propiciar a fazer uma troca de uma lâmpada, enfim. Né? E quando vocês vêm com essa questão e nos dá essa possibilidade de estar junto com a gente fazendo isso, eu acho que isso vai virar, eu acho, uns possíveis brechós, tanto para nós quanto para vocês, porque aí a gente integra, né, integra novas possibilidades a essa equipe tão pequena como a nossa, né? E eu vejo também, Sibeli, isso como também, assim, uma troca, porque a gente está fazendo um brechó, está levando algumas peças para aquela comunidade, né? Que se fosse numa loja, sim, de marca, não ia conseguir adquirir. E a comunidade em si gosta também de ter acesso a essas coisas bonitas, né? Uhum. E eu acho que é uma troca, porque a gente faz bem para a comunidade faz bem para a gente quando ela vai lá e quando ela veste uma roupa, quando ela gosta de uma peça e leva e toda feliz também, uhum, né? Uhum. Então, acho que isso é uma troca também, né? Eu achei também que esse brechó foi diferente, né? As peças que estavam lá eram peças diferenciadas. Vocês tiveram muito, vamos dizer, muito apoio de amigos, enfim, de pessoas que diferenciaram bem as peças, né? Porque a gente, quando leva isso para a comunidade, a gente tinham peças que eram de brechó mesmo, antigas, e eram peças, uhum, muito bonitas, né? Uhum. Então, assim, e eu acho que é isso que a gente tem de pontuar. Quando a gente fizer alguma coisa para essa comunidade, a gente precisa da qualidade. Isso. Da qualidade das peças, não é qualquer peça, não é qualquer vestido. O vestido tem de estar bom, o vestido tem de estar ok, aquela calça tem de estar... Não é qualquer coisa. Então, isso, é assim, eu topei fazer porque eu sabia que isso iria vir. Mas o que eu não sabia é que ia ser tão bom participar com vocês. Essa semana inteira foi uma semana bem legal, bem alegre para todos nós. E para a gente do Núcleo de Comunicação também. Também, muito legal, muito legal. Que bom. Infelizmente, Cibele, a gente está chegando no final do nosso programa. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Então, eu gostaria, sim, de agradecer de novo, né, a estar aqui, né, a Carla. A Carlinha, a nossa Carlinha, editora, nossa produtora. O Regis, né, a Silvana Borges, o Zé, todas essas pessoas que movimentam, né, todo esse núcleo também daqui do Cândido. Né, eu agradeço assim, a oportunidade de estar aqui e eu penso assim, que é só mesmo com uma política pública, né, uma política pública que nós vamos conseguir inovar e incrementar os centros de convivência de Campinas. E assim, a minha mensagem é para que a gente possa assim, aproveitar desses centros de convivência no sentido de ver que esses centros de convivência, eles são assim, mais do que propriamente assim, fazer uma festa lá, fazer alguma coisa que isso é tão fácil, né, juntar... Não é fácil. Juntar a comunidade ser responsável por algumas coisas e outras a gente falar, não, é o poder público que vai ser responsável por isso, né? A gente dá condições para a gente poder ter algumas coisas que a gente ainda não sabe, ter novas oficinas, novos oficineiros, e aí haver troca mesmo. E mais do que isso, haver assim, uma possibilidade de todos, assim, dessa comunidade, todos, né? No sentido, nem todos vão poder aproveitar, mas enfim. Mas que as pessoas possam ter condições de acessar coisas que normalmente não têm. Então, se a gente conseguir e partir disso para que as pessoas possam conhecer os espaços da própria cidade, porque se eles não conhecerem os espaços que estão ali, nem os espaços da cidade vão poder ser, vamos dizer, se dirigir para os espaços da cidade, culturais da cidade. É verdade. Né? Então, quer dizer, a gente já está mudando a cultura, no sentido assim, a gente fala, lá na Praça Carlos Gomes vai ter um tal cantor, assim. Então, essa população está mais ouvindo, atenta a isso, porque é bom. Tá aí a mensagem da Cibele. Muito obrigada pela sua participação. A Cibele Ribeiro Campos Martins, que é coordenadora do Espaço de Convivência Portal das Artes. Espero te ver mais vezes aqui conosco, viu, Cibele? Sim, agradeço. E vocês, ouvintes, muito obrigada. Vocês ouviram o programa Carta no Ar. Neste programa a gente escuta música e fala sobre saúde pública. A apresentação é comigo, Fernanda Borges. Muita saúde a todos e até o próximo Carta no Ar. Ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.